Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Sejam bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e, como viram, hoje começamos de uma forma bem diferente e bem divertida o nosso programa. Começamos a ouvir as Inspíritos Tuna com uma rapsódia de músicas populares, a estatuação da Tuna Feminina da Cooperativa de Ensino Superior Egas Muniz. Foi no sétimo Noites de Baco, o Festival de Tunas Masculinas da Ega Muniz, organizado pela Tintuna, a Tuna Académica da Ega Muniz, no grande auditório da Ega Muniz, na Monte da Caparica, em 2011. Esta Tuna Feminina constituiu-se em 95, deu o primeiro espetáculo em 96 e até o ano passado organizaram 6 festivais Tunas Femininas Capas ricas. Ao menos é esta a informação que tenho. Bem, elas ganharam também vários prémios em vários festivais e espetáculos que participaram pelo mundo, em Portugal continental e também nas ilhas. Vamos continuar o programa com a tuna universitária de Aveiro, com debaixo dos caracóis dos teus cabelos, ao vivo, do 16º FITUA, em 2006, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. Esta tuna surgiu com o objetivo de unir a academia em prol da música e fomentar e divulgar o espírito académico que se vive na cidade de Aveiro pelo mundo. Ela nasceu em 95, da fusão de duas tunas, a Real Tuna do Isca e a Tunga, que é a tuna académica da Universidade de Aveiro, e por isso herdou um grande repertório musical. Desde 90 organiza o FITUA, que é o Festival Internacional de Tunas da Universidade de Aveiro. Este ano, nos dias 25 e 26 de Abril, vai realizar o 24º FITUA. Bem, já agora, apareçam lá, divirtam-se, no Centro Cultural de Congressos de Aveiro. Atua prima pela qualidade musical em todos os festivais e espetáculos que vai. Também já ganharam alguns prémios e já levaram o nome da universidade e do próprio país pelo mundo e também aqui em Portugal continental e nas ilhas. Para terminar esta parte, vamos ouvir a Bruna, a tuna universitária da Figueira da Foz, com o Meu Amor, atuação no 10º Terras de Cante, em Beja, em 2013. Este é o Festival Internacional de Tunas Universitárias da cidade de Beja, onde a tuna arrecadou os prémios de melhor serenata e a melhor solista. Esta tuna surge em 93, foi fundada com o intuito de ocupar o tempo livre de um grupo de amigos de uma forma válida. Este mês organizaram a 11ª edição do Festival Internacional de Tunas Universitárias da Figueira da Foz. Também tem um bom repertório que foi construído ao longo dos anos e assenta na sua maioria em originais, tendo como raiz principal a chamada música popular, que na sua essência pretende interligar a própria tuna com a cidade de Cacor, que é a Figueira da Foz. Desse repertório se incluem algumas adaptações das mais variadas origens. Esta tuna também já participou em vários espetáculos, festivais em Portugal continental, nas ilhas e também pelo mundo, e arrecadaram também já variados prémios. Bem, espero que se divirtam agora a ouvir estas duas tunas. Eu já volto e até já!

volta para a nossa segunda parte do nosso programa espetacular. Bem, depois de termos ouvido aquelas duas músicas, vamos continuar este programa divertido, especial, diferente. Mas antes de continuarmos, eu posso pôr aqui uma cunhazinha minha e dizer que destas tunas que vou passar hoje, três dizem muito, não só pela academia que representam, mas também porque tive o grande privilégio de as conhecer, ao menos parte delas, e também o grande privilégio de tê-las a tocar só para mim. Bem, então vamos lá continuar o programa com a Magna Tuna Cartola, com a Serenata Nova. Esta atuação foi no espetáculo do lançamento do álbum 20, em 2012, no auditório da Reitoria da Universidade de Aveiro. Esta tuna é um núcleo cultural da Associação Académica da Universidade de Aveiro. Foi constituído em 93, com o nobre objetivo de polvilhar felicidade em cima das pessoas. É reconhecida pela criatividade e capacidade de se reinventar. Também já recebeu vários prémios pelos festivais e espetáculos, percorreu pelo mundo e em Portugal, seja ele Portugal Continental ou Ilhas, e são bem divertidos, rapazes simpáticos. Em seguida, e para terminarmos nesta parte, vamos ter a Estudantina Universitária de Coimbra com Rapariga, atuação no 20º Festuna, em 2010. Em 84, ano em que foi fundada, ou melhor, sim, ocorreu a lembradura de recuperar o espírito e a postura da velha Estudantina Académica de Coimbra, que nasceu nesta academia lá pelos finais do século XIX. Foi pioneiro e grande impulsionador daquilo a que hoje se chama vulgarmente o fenómeno das tunas, e de facto foi este grupo o primeiro do seu género a representar Portugal e os seus estudantes em festivais além fronteiras, tendo igualmente sido o primeiro a registar discograficamente a sua obra. Foi ainda agraciado em 90 com a medalha de mérito do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Bem, também ganharam outros prémios em vários festivais e espetáculos que percorreram. E pronto, vamos ficar por aqui. Eu já volto para as despedidas e também para mais uma musiquinha, mais uma tuna. Portanto, até já! E pronto, chegámos ao fim do nosso programa. Não chegámos, não. Ainda temos mais um tema para ouvir. Mas já agora eu despeço-me de vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo espetacular. Se não houver problemas técnicos. Mas penso que não. Espero que tenham gostado. Digam alguma coisa, vá lá. Não sejam assim tão tímidos. Caramba. Vamos ouvir agora por último acabar em beleza, claro, tinha que ser com umas meninas muito giras, com a tuna feminina da Associação Académica da Universidade de Aveiro, com Oi. Esta atuação foi no 17º FITUA em 2007 no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. Esta tuna nasceu em 94. É reconhecida a sua valia e ela transportou a cultura universitária portuguesa e a aveirense, claro, para além fronteiras, nomeadamente até à França, Lyon e Grenoble, a Espanha, Vigo, Peru e Holanda, em Eindhoven. Ela também organiza o Festival Noite de Serenatas Femininas e também as noites de fados. Bem, pronto, também já percorreu o mundo e vários festivais e espetáculos em Portugal e ilhas também, ganhou alguns prémios e também são bastante divertidas. Bem, pronto, e terminamos agora de vez mesmo. Espero que se divirtam com esta música, que dancem, façam o que quiserem. Eu volto então para a semana. Tchau, tchau. Sou mais alto. Não assisti mesmo. Bem, então até para a semana. Tchau, tchau.